você vai se impressionar. O maior voo de todos os tempos. Águia de Fogo. O Arrasta Povo está no ar. Em nome de Ricardo Gidores, equipamento de segurança. É com Ricardo Gidores. Cobra d'água. Vestindo você, vestindo a família Pop Live. Primove. Vestindo liberdade no show do Águia. Apresenta. É Pop Live. É Pop Live. É Pop Live. História, e ela é escrita com profissionalismo, humildade, respeito e carinho com nossa família Pop e todos os demais profissionais que fazem parte do movimento aparelhagem e entretenimento no Pará. Muito amor ao que fazemos e, acima de tudo, fé em Deus. Fé em Deus. Fé em Deus. Seja bem-vindo ao Mundo Live. Áudio e vídeo! Criador. Olha aí, família. Até eu tô nesse Mundo Live. Vim aqui por vocês. É, agradecer pelo ano de 2015, que nos prestigiaram, dando a sua presença, a sua colaboração. Desejamos que nesse ano de 2016, queremos contar com a sua presença, frequentando as nossas festas, os nossos bailes, a nossa diversão. E agora com vocês, o show do Pop Live, e feliz ano novo a todos! É isso aí, meu pai! Atenção, família Pop, sejam todos bem-vindos ao maior show live do Brasil. E o Águia vai sobrevoando! Virtual! Bora, Manjinho! Bora, Alisson! Deixa eu chamar agora o maestro! No virtual! Bora, Davidson! Tamo junto, garoto! Agora o show é por conta! Bate na palminha, só quem dá. Bate na palma, bate na palma, bate na palma. Pra começar. 5, 4, 3, 2, 1. Vai, Jamaicano! Sozinha meu quarto, sem você é o meu lar. Só vocês, vai, vai. Sentir. Vou o quê? Canta, Harrison. Sem você, amor, eu vou estar perdido. Baby. Baby, amor. Oh. Só quem tá feliz, bota o bracinho em cima. Sou teu homem e confesso todo dia e te penso e não canto. Mas tu és o quê? Mas... Eu sou o rei e... O pop é meu vício, sim! Pega fogo, Brasil! Curtição, estourei logo o Xandão. É de lei lutar na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não existe, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som de Abaituba. Se liga na estrutura. O parazinho tá abarrotado, papai. Mais uma vez. É o live. Sou linda menina, sou da balete no clima. Linda sensual do jeito que os moleques pia. Sou linda menina que chega roubando a cena. Calcada tá de olho e a balete não esquenta. E deixa no pianinho, pianinho, pianinho, pianinho, pianinho. É. Quem diria? Com 10 mil no bolso rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria? Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. E a galera do camarote? Abraço pra vocês! E se tiver alguém do Paisandu, bota o bracinho em cima, bota pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. E quem é do clube do Remo? Joga o bracinho pra cima, só torcida do Leão. Bate na palminha, palminha, palminha. Agora só quem entrou com o pé direito 2016, assim como o Pop. Bota a mãozinha direita assim pra cima. Toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma. As novinhas ficam loucas quando a guia dá. É o Pop na pressão e as novinhas... Daqui a pouquinho ele vai cantar ao vivo! Esses aí são doidos mesmo, pode crer. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Que o Pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Que o Pop ninguém derruba. Ei. Bandida, agora você tá presa nas garras do águia pra pirar sua cabeça. Bebe de montão, arreia muitos baldes, é o ninho. O que que tu queres, Zorado? A DJ Ellison e Juninho, DJ Davidson e Dandinho. Aí novinha vai descendo gostosinha, o Pop Live no comando, minha águia da... Mãozinha direita e toma! Toma bicada, toma bicada, toma. Toma, Marquinho Digital. Toma bicada, toma digital. Toma, toma. A putaria no pistão vai começar. Se não solta o brinquedo, nosso bode vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá tapa de pau na cadela. Carequinha! Dá tapa de pau nela e puxa o cabelo, vai, vó, que não é pra sua mulher que fica sem caô. Chama o Flamengo pra calar com ela. Representa, manda meu L, calma, mulher, que fica tranquila, fica numa boa. Ela é novinha, não é coroa, carequinha, calma, mulher, que bom, vou falar. Ricardão, Lobo Mal. Tá aí, meu irmão! Vai buscar. Alô, Thiago! Alô, Cauê! Também presente com a gente, pode crer! Alô, Neto da CL! Bora pra cima, papai, vai! Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. E agora? Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu, mexeu, vai, vai, vai, volta, caixota dela. Opa! Você não volta, meu amor te pés, meu amor te pés. Só voz, vai! Estou ficando louca, só penso em você. Carlinho tá que sexta também, tá aí com a gente! Pode crer, Carlinho! Não complique, não sou mais sua, muito simples. Só fazer depois, um mais um dá dois, menos você. Dela. Traz uma latinha aqui, traz uma latinha pra gente. Cui mandou te avisar que ele vai te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Baile de favela, que a Marconi é baile de favela, que a São Rafael é baile de favela, e os menor preparados pra fuder com a chota dela. Mas Elisa Maria é baile de favela, invasão é baile de favela. Aqui com a gente, pode crer, maninho. Tamo junto, é no nosso site. Olha só. Isso completo. Só tem que ter profissionais, meu irmão. Catucatão. Isso eu vou te dizer maneira. Olha só. É só catucadão. Olha só. Presta atenção. É só catucadão. Vai, Sandu. Cadê a torcida do papão? Na palma da mão. Cadê a torcida do papão? Na palma da mão. Levanta a mão, só quem torce pro leão. Bate na palma da mão, torcida do leão. Bate na palma da mão, torcida do leão. Quem virou o ano aí solteiro, bota a mãozinha pra cima. Então bora, DJ Ellison. Bora sacudindo, bora. 1, 2, 3, agora vai, assim, agora vai. Gordinho! Essa o DJ Alisson gosta! É o Gordinho da Saveiro! Vai! O Flávio! Da Tech Brit também tá aí presente, né, Flavinho? Abraço, meu irmão! Em 2016 tem muito mais, né, Flavinho? Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Essa do Muralha, meu irmão, ele gosta, é o gordinho. Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu, fica de quatro pra mim. Bora, gordinho. Oi, gordinho. Gordinho, desse jeito você me deixa louca. Botando a toda na minha boca. Aí a GDP vai à loucura aqui na retaguarda do DJ Alisson. Fábio Fob, grateador, aqui presente, parceirão, amigão. O diretor Neto. O Rodrigo também presente. A GDP completinho, o poeta também por aí. A galera é nossa, não tem jeito, viu, meu irmão? Bora pra cima, garoto! O Igor Primoche, bora, meu primo! Fica. Ela fica. Ela fica de quatro pra mim. Ela fica de quatro pra mim. Ela fica de quatro pra mim. Ela fica de quatro pra ti. Ela fica de quatro pra tu. Ela fica de quatro pra nós. Ela fica de quatro pra mim. Eita, DJ Alisson danado! Que isso, meu irmão? Pois o quê? Pois senti, eu vou mesmo endoidar. Vou ficar maluco. E o quê? Sem você, amor, eu vou estar perdido. Baby, amor, sou eu? Sou teu homem e confesso todo dia e te penso e não canso de te dar amor. Coração bate no peito, só tu sabes como dá valor. Mas tu é. Bora, minha rainha. Minha rainha. Minha madrinha, França, Adrianinha. Alô, manga larga! O Super Pop é meu vício. Nossa. Meu vício. Alegre. Meu vício. O Super Pop é meu vício. Meu vício. Desde quando eu lancei essa música, a galera pedia. Então toma, DJ Alisson. Uou! Bota açaí e pimenta. Ai, tá tendo, hein? Alô, David Absoluto. Lembro de nós dois sentados na calçada. Alô, David. Lembro da gente conversando altas gargalhadas. Alô, Marcão, tu lembras? Lembro nós dois de telefone várias madrugadas. Eu lembro. Eu lembro o dia que aceitou ser meu namorado. Mas eu lembro? Lembro que eu sempre te deixava na porta de sua. Eu sei, né, lobo? Então te rasga, meu irmão. Vamos para o casamento. Eu lembro das brigas bobas. Sem fundo. Alô, piloto da TJ! Para. Como é que é, Marinho? A nossa barajinha do Juru nós também! A Beautiful Boy. Alô, Red. Not alô, Bismarck. Passou a virada do ladinho do som que ele dá valor. Live. A Beautiful. Que ele vai endoidar. Olha só! Então fica de quatro novinha pra mim e começa a empinar. Então fica de quatro novinha pra mim. Com os G15 vai por. Os caras de pau também lá do Marco aqui presente com a gente, Bode Grêmio Marinhos! Eita, desce na vinha, tô sobrando a vinha que o DJ vai tocar. E os amigos do baile tá doidinho, tá te empurrar. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará. O DJ tá muito louco. Deixa no batidão, deixa no batidão. Essa aqui de engenharizou! E ame quando não merece. você. Hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo tão lindo. Alô, Felipe Cadeirante! Alô, Breno! Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Alô, minha amiga Gabi! Isso faz doer, nem imagina. Não pode esquecer, né, Gabi? Amiganinha, Ana Americana, tá presente também, aquele abraço pra você, Aninha. Alô, rei, alô, virgem. Tem que tirar o chapéu, maninha. Alô, piloto. O Caio, o Franciel, o Didi, toda a nossa equipe do Xerox aqui com a gente. Calbia, tá aqui com a gente, né? Banda Batidão Melody. Vem, Gabi, Gabi. Batidão Melody. Sucesso. Ia me quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar. Era tudo tão lindo. Até recordar. Mas um dia se passou. E a solidão me sufocou. Sonhos com você. Isso faz doer. Nem imagino o quanto. Quero ver você. Nosso amigão, Afonso da GU também daqui presente, um abraço Afonso pra você, o Nariga, 1216, ele, o Anão, lá de Marituba, o Alex da Cegonha também presente, que bacana, bicho, você já viu Edilson, Edilson Rex aí, esse cara tá em todas com a gente, principalmente agora nesse final de ano, começo de ano, obrigado meu Rex! Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Bora, bora, vai. Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. É mesmo? Não. Quem não tem saudade da ex aí, bota a mãozinha pra cima. Quem já mandou a ex ir pra longe, bota a mãozinha pra cima. Quem é menor? Quem tem menos de 40 anos aí, bota a mãozinha pra cima aí. Quem é que tem menos? Agora quem é maior de 18? Quem tem mais de 18? Bota a mãozinha pra cima e bate na palminha da mão. Só quem já mandou a ex pra bem longe é... Eu quero que a minha ex vai pra... Sabe por quê? Por quê? Que se foda minha ex. Com ela? Com ela não tem caô. E eu canto na moral. Sabe se tem a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Sabe o que ela quer? Foda-se. Foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se. Esse DJ é louco, meu irmão. Foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se. Vai levantar a mão. Eu tô cheio de dinheiro. Vamos tomar uma, Rodrigo Menezes. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto. Bora, Mateuzinho. Nós vamos curtir a vida. Vai, vai, levanta a mão. Eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber. Traz a minha dose, escuta o meu som. Pra comemorar eu vou fazer chover Xandão, chover Xandão. Bora, Sidney Martins! Luanzinho também. Esse tá perdido no pop, meu irmão. História essa champanhe. Bora! Que... Ao lado da primeira dança, claro, sim. GDP também. Alô, garçom, garotada. Tamo junto, hein? Alô, meu parceiro, motora Robson! Será bem presente, né, Maninho? O Duduzinho, o Elito da Alverez. É doido, bicho, tá considerado aqui no Pop Live. Trabalhadora do Águia, empresário Renan Miranda, Edu Moraes, Elvis, Ventura, Pino Vila, família Peralta, Whisky sempre! Zega da Nós, DJ, vem Zega da Joia, Louro do Caixa Som e a dona Marta, também o Joinha, Pop Embreia, a dama Luana, o Alex do celular. Pimentinho Stock se comemorando, começando o ano com o Pop! Um mosquito, o Brasil é nosso, garoto. Tô namorando todo mundo. Segura. 99% anjo, perfeito. Mas aquele 1% é... Alô, maestro, nosso DJ Moisés Coelho. DJ, técnico de som, de luz, de vídeo. O cara é tudo, meu irmão. Um grande comentarista nas redes sociais também. Comentários apuradíssimos. Parabéns, Moisés. Obrigado, Maninho. Juninho da Curva e a sua esposa, Maiara. A Manuela, DJ Moisés também. Agora do Esfrega da 99. É com a Moisés. Eu vou te contar. Da Rádio 99. Ele. Puxa a cadeira do jantar. Alô, e os DJs que ajudam. Tô lá, hein? Ô, chocolate sem cartão. O meu problema sempre foi ter grande coração. Eu lembro no outro dia no estilo do lado. amanhã de manhã. Vamos pegar uma praia da saudade do seu. Meu amigo Fabrício Mix aqui, Alisson. Esse cara que deu a força pra gente na abertura aí do Pancadão Sonoro. Alô, galera do Pancadão! Tipo seu anjo perfeito. DJ Benilso, gente nossa, hein? Parceiro! Toda a equipe curtindo a vida hoje, tá no berço. Olha, rapaz, são duas piscinas no jornal. Tá de aniversário, bora curtir a vida. Olha lá no pancadão, Alisson. Toma, bicada, toma, toma, bicada, toma, toma, bicada, toma, toma. Elite cedeu o rei da frequência. Bora, Lanjinho. Qual frequência? Agora. Ouvi falar que você tá de namorado, pô. Mas é só passatempo pra não ficar sozinha. Porque seu coração bate com outro cara que sou eu. Eu também soube que você até anda chorando. Toda a galera da família Proust também aí presente. SMU também. Kine Dura. Toda a galera aqui presente. Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão. Equipe Sem Nada também, pode crer, aquele abraço. Garoto Bruno também, dos moleques da terra. Ele já tá doidão, moleque. Saiba que eu passei caída. Pensa em mim, que é louca por mim. Mas não... Alô, Valbinho! Sei que... Nossa, galera da TF, sempre com a gente, meu irmão. Mas a carne é fraca e quer estar. Sei que você tá com cara aí, mas só pensa no gordinho. Tô ligado em você. Hey, Edson! Aí, DJ Edson! Solta, solta! Bora estremecer o bagulho de novo agora! No batidão! No batidão! Bora, Juninho, que agora eu e você, o David Sinaldinho! Super Pop Internacional, trazendo a voz de mais. Alô, Mel! Que bonito! aqui, rapaz. Mari Pop, que não é a Mari Miranda, mas é a Mari Pop também, viu? Mas a Mari Miranda tá aí também. Alô, Rodrigo, é Pop na Já já ele vai estar aqui comigo no palco. O MC Dourado ao nosso lado. Disse Juninho, o papo agora é toma bicada, mas ele tem assim, bicho, e a pressão, e eu quero que vocês os recebam com muito carinho, mas segura que só tá começando, hein? Abraço pra toda a galera aqui do Pantanal, meu. Ele abraça o amigo Marquinhos Digital também, o Bezerro, o Rodrigo Menezes. Cadê a primeira dama, Marquinhos? Isso, e Plana Marida, uau! Bora! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Libera ele, sou! Assim! As ficam loucas quando a águia cai a picada. É o pop na pressão e o mocheiro. Tá todo mundo doido, vai! Mais forte que elas gostam, vai! Toma! Que o pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Que o pop ninguém derruba. Ei, bandida, agora você tá presa nas garras do águia pra virar sua cabeça. Meu parceiro Mateuzinho, meu papai Clay também tá na área, né? SG Martins, você? Olha o perdido, Rosinho, vai! DJ Toma, aí novinha vai descendo gostoso. Ronaldinho também da Pena Miranda. Sem dizer nada. Aquele abraço, meus garotos, o pop. Meu parceiro Venera, Rua Nova. Pode crer. Toma, picada. Era isso que tu queria. Então vambora botar a galera pra cantar, Alisson. Põe do começo essa música que eu quero ver a galera cantando mesmo. Que aqui não tem frescura, a gente não tem rivalidade com ninguém. A gente respeita todo mundo e humildade é isso. Bota pra tocar que a galera é nossa, meu irmão. Vai. É de deitada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam loucas. E o crocodilo. Não tem nada que me agrade como isso. Carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. Alô, Melly. O incrível crocodilo no comando. Um animal toca tudo do Pará. Esse é o pop, agora. Olha a deitada. Eu aprendi assim, na humildade nunca vou mudar, meu irmão. E também taldinho pressão. E a galera, jogue a mão que o drone live vai pegar vocês. Filma a galera botando a mãozinha. Agora dá uma passeada lá no camarote ali. Pega todo mundo no camarote também. Essa aqui é pra vocês cantarem bem forte, vai, vem! Vou ficar maluco sem você, amor. César e a Mara, manda chuva. Baby, amor, tá te estimando a David, Davi e Giovanni. Coração bate no peito, salto, sabes como tá. O que é do Oeste? Tu és minha rainha. Minha rainha. vício, meu vício, meu vício. O Super Pop é meu vício, meu vício, meu vício. Grita, é o Pop! Quem é? Quem é? Quem é? É o Pop Ellison! É o Pop Live! Mudando as bolas, né, meu pai? É o Pop Live! É o Pop Live! Alto, eu quero mais alto. Primeiro só a torcida do Paysandu, só a torcida do Papão cantando, bora vir! Agora só quem é do Remo vai cantar bem mais forte. Um, dois. Agora só quem não tem hora pra chegar em casa, bota as duas mãozinhas pra cima. Só quem não tem hora pra chegar em casa, bota a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima e canta! Sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Alô, Biro! A ele soubesse. Fala, madrinha. Vem devagar, qual é o teu som? Fala baixinho. Live, live, live. E hoje? Hoje eu vou sair pra curtir com uma galera do rock. Deixar o som me levar e na batida o novo príncipe, o som vai rolar. Hoje eu vou sair pra curtir com uma galera do rock. Deixar o som me levar e na batida. Se a galera canta é. Condições, Bruno, não tem condições. Oh, tudo que a gente viveu tem que ser na pressão contigo, Marinho. Pra mim foi bom. Ainda escuto sua voz sussurrar que é só meu. Um amor tão puro vivemos sem. Bora, baby, show, bota! Ele gosta das marcantes, Marinho. Marcelo do Whisky, também tá aí com a gente. Alô, Marcelo! Ao lado da primeira dama, né, Marinho? Sempre, sempre, sempre, sempre. Aqui é só pra quem tá feliz, quem virou o ano com um sorriso na boca, muito feliz, agradecendo a Papai do Céu por mais um dia, por mais uma noite, por mais um ano. É por isso que eu sou feliz. Eu nunca estive tão feliz quando você passou e sorriu pra mim. Eu nunca me senti assim. Aí fala aí, feliz. O Pezão e a Débora estão por ali. Essa Giga Fura Olho, também feliz na vida. Brilhadão, Victoria, ali pelo camarote, Beto Metralha, o Deus Dete lá do Butiqui. Chegue aqui, menino! Eu penso em você, meu grande amor. Eu sinto. Alô, Estevão! Abraço, Marinho! Olha o queixinho! E nem dorme mais, moleque! Cadê o Ciro? Cadê? Cadê o missioneiro? Preciso de amar. Por favor, providencia uma água aqui pra gente. Maguinha, maguinha pra gente, por gentileza. Que saudade de você, que vontade de te ver, te abraçar e sentir o teu calor, de ouvir a tua voz, de ficar contigo a sós, nos trancar. Thank you. menininhas. Eu era uma menina e você não se importava. Me achava nova, boba, que não ia dar. Para meu parceiro William, os esmindados. Aqui comigo, obrigado William, cadê a Tânia, hein, mamãe? Eu ia pensar, você não dá. É isso mesmo, eles não mudam. Aquele jeitinho peculiar. E a banda por cima agora não dá. É, tudo muda. Agora é você quem quer me atrás. O pop é um sucesso em todo o estado do Pará. E olha a música. Pra galera que vai rompendo fronteiras. Nos quatro cantos com Alice, Juninho, David, Cirandinho. Olha as fronteiras. Não existe fronteira pra me segurar. Não existe barreira que eu não possa atravessar. Somente ele. Não existe nada, somente Deus pra nos separar. A gente se ama na cama ou na lama. Eu respiro você em qualquer lugar. Caraca, Paulinho! Caraca, eu só faço besteira. Vizinho também tá aqui com a gente. Eu tiro a roupa do meu corpo, o bagulho é doido. Bagulho é doido, da vizinha. O Águia é outro nível. Maluca por você, eu sou maluca. Maluca por você, acabei de crer. Eu sou maluca, eu sou maluca. Maluca por você, eu sou maluca. Maluca por você. É o Águia de Fogo.